DJ Dado, porra. Os meninos evoluiu, tá de ro-ro-ro de quebra. Do Jardim Brasil, Mercedona na favela. Encosta lá pra Venui, todas elas vão tá lá. E hoje eu vou pegar pra embaçar. Só ando com maloqueiro, os meninos é de verdade. Eu só ando com maloqueiro, os meninos é de verdade. E tchau, tchau pra falsidade. E tchau, tchau pra falsidade. Eu só ando com maloqueiro, os meninos é de verdade. E tchau, tchau pra falsidade. E tchau, tchau pra falsidade. E tchau, tchau pra falsidade. DJ W, porra. Mercedona na favela, encosta lá pra Venui, todas elas vão tá lá. E hoje eu vou pegar pra embaçar, só ando com maloqueiro, os meninos é de verdade. Então, tchau pra falsidade. Eu só ando com maloqueiro,